Comic Pod. WhatsApp, queridos, estou começando mais um Comic Pod. Eu sou o Matheus Rima, estou aqui com o DDA. Eu adoro feriados, Felipe. Eu acho que foi o que não sei, Felipe. Oh, mitocôndria. Eu acredito no Harvey Day. E o Vlad. Eu tenho medo do Jerry. Então, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre uma minissérie do Batman, né? Batman, O Longo Dia das Bruxas. Minissérie, né? Já que a gente está em Dia das Bruxas, no dia do nosso podcast. E vamos para os eventos. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um. Começando os e-mails aqui, né? Hoje tô com o LP, com aí e com o Vlad. Vamos começar nossa leitura de e-mails. Começando pelo comentário do PsychoMantis. Ah, e shame on you, todos vocês que não mandaram e-mails. Nós só recebemos comentários essa semana, ok? Quero que todos vocês morram por fazer. Morro e mando e-mails. Tô lendo o e-mail aqui. Ah, gostei do Nas Bancas com Mangá. Acho muito bom que essa sessão ter isso também. Afinal, esse mundo tem histórias muito boas. Eu não acho que de forma nenhuma deva ser mudado isso. E fico muito esse tipo de notícias por aqui. O que ele quis dizer com você? Lá, mas tudo bem. E mais, recomendo realmente Fábulas. A primeira vez que tive contato com Fábulas foi pela editora Devir ou algo assim. Devir é uma loja. A editora também. É, ela publica bastante livro de RPG, essas coisas, não tem um grande acervo. É, caixas de Pokémon, caixas de Magic. É, com a história de quem matou a Rosa. Depois fiquei chocado com as histórias do Castelo no Fim do Mundo, não esperava ver uma história tão boa quanto aquela. Pra falar a verdade, um dos grandes motivos de eu gostar da Pixel Magazine era o Fábulas. Muitas histórias eram muito pão com ovo, com das Fúrias. Fúria sempre foi muito conceitual para a minha pessoa gostar. Próximo comentário do Alexandre. Ele diz: cara, foda. Mesmo escutando o Comic Pod há tempos, eu nunca mandei e-mail e nem comentei. Shame on you. Mas esse pod me fez querer dizer algo. Vertigo é o melhor selo da DC e, na minha opinião, a única coisa que mantém em pé a discussão. DC, Marvel e vice-versa. Pois não fosse a Vertigo e suas incríveis séries, a DC e seus heróis regulares perderiam de lavada para a editora dos Mutantes Transformados. Sandman é a melhor HQ que existe. E só por ser Vertigo me faz achá-los o melhor selo existente. Concordo 100% esse cara aí, ó. O cara sabe o que fala. Comentário do Vitor Hugo. Sobre e-mail que o cara mandou dizendo sobre os poderes do Lanterna Verde. Só um nome pra você: Kyle Rayner. Ele tem o poder de fazer construtos coloridos com anel verde. Agora, sobre nas bancas, falar de mangá, eu nem me... caralho. Eu nem me importo. Primeiro, pois sou fãzão de mangá. Segundo, se for pensar, o mangá é a forma de HQ do Japão. Agora sobre os casts mais aguardados da história do Comic Pod. Tem muita coisa que vocês falaram que merece um cast próprio. Por exemplo, Hellblazer, Sandaman. Monstro do Pântano, os livros de magia e Y, O Último Homem. Ou então um Vértigo Parte 2 para abranger histórias menos conhecidas da Vértigo. E um também sobre a Wildstorm. No mais nada mais, um abraço. Já tem um de Preacher, um de Hellblazer e um de, sei lá, da Image. Assim, faça o seu próprio realizar. Podcast. Tá bom, vou dar uma de Eduardo Moreira, eu vou ficar lá falando sozinha, tá? Mas como tu é menina, tu vai conseguir, espectador. Então, Aya, fala aí o que, que você gostaria de ter falado e não te deixaram. Ah, eu não vou falar, eu só vou ler, como forma de protesto. eu vou ler aqui o comentário de uma pessoa muito legal. Humilde. Então, eu vi um outro comentário aqui, quem quiser comentar, senti falta de comentários sobre o cenário nacional. Então, vou trollar aqui mesmo. Os quadrinhos do selo Vértigo passaram por muitas mãos aqui no Brasil, que dificultou a vida dos colecionadores, com títulos começando do zero, fica difícil completar alguns títulos. Acredito que todo esse drama com quadrinhos adultos da DC, no qual poderia ser incluído os títulos da American Best Comic e da Wildstorm, podia chegar agora a uma fase de estabilidade graças a Panini. Aprenda comigo. Wildstorm, não Wildstorm. Wildstorm. E é por isso que tu não traduz nada. A partir de 93, mais ou menos, alguns títulos mensais saíram pela Editora Globo, como sendo da DC antes mesmo de ter ter se expandido o selo da Vertigo. Vertigo, Vértigo. É, títulos como Sandman, Orquídea Negra e Verde Vingança. É, isso foi comentado no cast também, né? Depois disso, já com o selo, saíram Hellblazer e Livros da Magia pelo Abril Jovem. Sem falar nas publicações em formatinho que incluíam Homem Animal, na revista DC 2000, e histórias mais antigas do Monstro do Pântano, revistas como Novos Titãs e Super Amigos, antes de ganhar sua própria revista, que aliás começou em formatinho e virou formato americano. É, isso daí é tipo a evolução do Monstro do Pântano, né? Ele começou tipo como um secundáriozinho ali no Super Amigos e tal, e depois já teve o formato americano. Isso me lembrou que eu tenho uma revista aqui do Batman, que é uma minissérie dele, que é o Messias, que foi antes do selo ter sido feito, mas acho que provavelmente se fosse depois ele teria o selo. Não, acho que não, cara, porque é mais 18, né? Ah, pelo menos era bem violento na sériezinha. É. Talvez o que mais ajudou na expansão do selo Vertigo no Brasil foi a aplicação da revista Vertigo. Pela Abril Jovem em 95, com John Constantine, estreando o clássico arco Hábitos Perigosos, pra mim, pra casa é o melhor, e Sandman, Máscara do Mistério. A revista era cara, em papel acima da média, encadenada, com 100 páginas. Publicava sempre 4 edições americanas por edição brasileira, geralmente 2 de um personagem e 2 de outro. É, eu cheguei a ter essas muito boas. Nessa fase de meados dos anos 90, depois do boom de quadrinhos adultos aqui, teve uma certa demandada passagem. Por exemplo, foi no final da Vertigo, da revista, a Abril Jovem lançou poucos títulos que pra mim são tão whatever que nem lembro. Eu tinha lembrado outro dia aí esses títulos assim, mas são coisas whatever. E na Editora Globo não foi diferente, com Sandman sendo empurrada. Tipo, teve um certo ponto que a Editora Globo não, meio que não conseguiu continuar a publicar. Eles simplesmente continuaram tipo, vai, vão ficar aí, tá? Vendendo uma meia dúzia, elas vão continuar, beleza. Daí foi indo até chegar um ponto que eles não aguentaram mais e resolveram parar. Como eu disse que era passageiro, surgiram novas editoras que estavam interessadas em coisas não tão mainstream e apostaram pesado na Vertigo. Uma delas é a Metal Pesada, que mudou o nome várias vezes. É, o slogan Tudo em Quadrinhos virou nome, depois ficou Fracal, depois virou Atitude. Durante seu auge, mais ou menos em 98, se não me engano, teve uma enxurrada de títulos que, além de dar continuidade a personagens abandonados pelo Abril, como Hellblade, e a minha animal, ainda lançou grandes sucessos como Preacher. O interessante é que ela não lançava revista mix, e sim as revistas mensais, minisséries e alguns especiais. Tipo, as edições da Metal Pesado, eu acho que tipo, foram muito boas, assim, sabe? E eles, eles investiram mesmo, acreditaram, então, eu acho que saiu coisa de qualidade, não sei o que, meio que faliu, sei lá, sei que sumiu, assim. E depois da Metal Pesado, teve outras editoras também, um pouco conhecidas, que também resolveram investir no selo da Vertigo, assim. Tudo bem que não teve muito sucesso, mas pô, teve coisas, publicações importantes e tal. É, mas a verdade é que a Vertigo nunca vendeu bem aqui no Brasil, né? Nenhuma dessas editoras conseguiu, né? Talvez as mais antigas da Abril, né? Mas depois disso... Mas é decaído, né? Porque tem a cultura, né, cara? Você vê aqui no Brasil, por exemplo, eu leio o quadrinho no metrô, todo mundo me olha com cara de, sabe, what the fuck? Um menino, assim, esse tamanho, lendo gibi, como assim? Mas enfim, no comentário lá, que vocês vão ler tudo, se você for no site, eu continuo falando sobre as outras editoras aqui no Brasil, sobre a super edição linda, maravilhosa da Conrad Management, e eu queria muito ter uma dessas, mas infelizmente não tenho, se alguém quiser me dar, aí, ó, meu aniversário semana passada. Enfim, agora também eu falando da Panini, que a Panini apostou na Vertigo agora e eu acho que tem futuro, porque a Panini tipo, meio que trata bem assim, um quadrinho, então acho que agora vai pra frente. Outro recadinho é a nova página do podcast ali do Comic Pod. Se você for na página do Comic Pod e clicar em podcast, você vai conseguir ver todos os Comic Pods postados ali, seguidos em categorias. Adaptações, Comic Top, editores, entrevistas, histórias e sagas, papo de bar, perfil e série. Só olha ali no site e votem no Prêmio Podcast também. Votem no Prêmio Podcast também, porque a gente também podcast acabando já, né? Acabando, e a gente precisa ser de força. E a gente tava sendo ameaçado aí pelo papo de artista, então tem que dar e um vamos mandar a polícia em cima dele. Então, último recado aqui pra corrigir um erro gravíssimo que a gente deixou passar. Já faz um tempão isso, que o Mitocôndria participou do podcast Insert Subject, falando sobre a Marvel Comics, né, a história da Marvel e as principais sagas. Já saiu há mó tempão isso, mas a gente tá pra anunciar aí, nunca anuncia, então só pra corrigir esse erro. O link tá aí. Então, voltando agora, fiquem aí com o cast sobre Batman. Fala. Nas bancas. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui de novo com a Aya. Olá! Então hoje vamos começar com um encadernado da Vertigo, que a Panini tá lançando agora, que é o Y, Último Homem, volume 1. Nessa série reúne as 5 primeiras edições, né, da revista do Y. Já tinha saído aqui no Brasil antes, mas a Panini tá começando de novo, desde o primeiro número. Então ela lançou agora esse primeiro encadernado. E aí a ideia é continuar lançando encadernados, né, de cada saga, né, da revista do Y. A Panini, né, que resolveu adotar as edições da Vertigo aqui no Brasil, né? E pelo visto ela tá fazendo, tipo, um trabalho muito bom, porque eu cheguei a ver, assim, na Fast Comics e tal, e, tipo, tá muito bom, sabe? Comparado aos outros, a edição também parece que tá muito boa. E tá com um preço até razoável, né? Tá R$16,90, 132 páginas, né? É, isso aí. E é, tipo, um formato americano, assim, então tá bem legal. E você leu e o que você achou da história? Tipo, é muito bom, tipo, muito legal mesmo. E toda aquela história meio pós-apocalíptica, assim, e aquelas mulheres malucas. Você como mulher, como é que se sente lendo isso? Ah, cara, eu sinto que esse mundo é uma merda, sabe? Só tem um homem no mundo, e esse homem é um maluco nerd, esquisito. E... Você gostaria de viver num mundo sem homens? Com certeza não. Eu preferiria ser a única mulher no mundo. Mas é legal mesmo assim, a ideia é tipo, é original. A outra edição, então, é X-Men 94. Eu escolhi essa revista porque tá começando uma saga nova agora, chamada Pecado Original, que pega aquele gancho do filho do Wolverine, que tinha saído na revista Wolverine Origins, e por enquanto não tinha aparecido em lugar nenhum, só lá, né? E aí agora eles trazem o filho dele pra realidade dos mutantes, normal, e eles começam a fazer uma história em cima disso. Então o Clube do Inferno tá querendo recrutar ele, sendo que ele perdeu a memória, e isso vai juntar com um retcon que eles estão fazendo lá, quando o Wolverine entrou nos X-Men, que é bem interessante também, juntando com toda aquela ponta solta que tinha sido deixada nas histórias do Wolverine, dele tá sendo controlado pelo Romulus, tudo. Então, essa é uma história que parece ser bem interessante, né? As duas primeiras partes saíram aqui, são 5, né? E parece bem legal. Ah, legal. E é isso, então essa revista tá com 100 páginas, R$7,50. Então, por hoje é só. Tchau, pessoal. Tchau. Voltando dos e-mails, daí como já foi falado, o nome da saga é Batman, O Longo Dia das Bruxas, do original do mesmo jeito, né, The Long Halloween. É escrito pelo Jeff Loeb, e por incrível que pareça, é bom essa tag. E a arte do Tim Sale. Eu não lembro de outras coisas do Tim Sale. Vocês lembram? Que isso, rapaz? Que isso? Ah, por nome eu não sei, não. Ele fez muita coisa com o Loeb. Não, sem ser com o Loeb. Com o Loeb eu conheço, porque eles me mandam a cor, tudo foi também com ele. É, o das cores foi tudo com ele. Mas fora isso, foi tudo com ele. Ah, tá. Originalmente foi publicado. Eu achei que ele ia completar um arco-íris, né? Ó, tem amarelo, Demolidor. Tem azul, Homem-Aranha. Tem o cinza do Hulk. Tem Superman, as quatro estações. É, mas isso não é cor, né, cara? Não, mais arco-íris aí. Não é cor, né? Não, mas é obra, né? O Batman Longo Dia das Bruxas foi publicado pela DC, óbvio, né? Em 96 e 97. E no Brasil, que foi lançado pela Abril. Em 2008, a Panini lançou. Abril que é muito lançou isso bom. Em 98. É, não. É, 98 pela Abril e em 2008, 10 anos depois, a Panini relançou. E é muito bom encadernado. Recomendo quem não tiver comprar. Essa saga mostra a relação do Batman com o Gordon e o, na época, promotor público, o Harvey Dent. Então, foi antes dele virar o Duas Caras, né? Qualquer semelhança com o Cavaleiro das Trevas, o filme é pura coincidência, né? Puríssima. E, nesse caso, eles estão os três juntos, trabalhando juntos, através do Carmine Falcone, que era um mafioso da cidade, e uma série de assassinatos começa a acontecer na cidade. E sempre estavam vendo que era sempre o mesmo assassino, que aí acabou sendo apelidado de Holiday, ou feriado. Assassinatos, né? Relacionados aos mafiosos da família do cara, né? É, sempre relacionado com a família do Falcone. É, sempre relacionado à máfia, né? É. E é, sempre... é legal, né, cara? Falcone é uma maneira, né? Eu acredito num mafioso chamado Falcone. Eu tenho medo da máfia italiana, mas eu gostaria de fazer parte dela. Eu gostaria de ser um Corleone, por exemplo. Por falar nisso, né, cara? Essa série é muito inspirada no Poderoso Chefão. Ah, claro. Em nenhuma cena, quando ele chegar na parte ali, falar, mas tem uma cena que é igual. É, ele vai falar com o pai dele, né, cara? Que ele... Aquela coisa do Falcone ter a rosa no bolso do terno, isso aí é do Vito Corleone, cara. Pra você ver como é que o Lobo é safado, né, cara? Ele é safado mesmo. Ele até quando faz algo bom, ainda é copo, hein? É, então. E olha que nem usa bigode, hein? Let's put a smile on that face. Seguinte, o ano é 96. É, em 93 começa a queda do morcego, não é isso, Felipe? Ou bem antes? 92. Ah, é, não, é antes. Lá fora foi bem antes. Então, mas foi uma merda. Cara, é por aí, 92, 93. É, então, foi uma merda. Não foi não. Não fala isso não, cara. Não foi. Cara, tá o final, bom. Então. O final é galhofa, mas o começo é bom, cara. É só isso também, né? Ué, já é o suficiente pra ter algum potencial, pô. É, tá bom, vai. Você tá sendo muito injusto, cara. É feio falar. Se fosse o Grant Morrison que tivesse escrito, cara. Ah, ia ser um final de merda, mas o começo é bom. Então, vai, tá bom. E não agradou muito os fãs, sei lá, pra mim não agradou. E em 95 não, tem Batman eternamente, né? Só você que não agradou, né? Porque a série vendeu que nem água. Não, tudo bem. Cara, eu não vou discutir mais com vocês, sério. Cara, você é muito chato, cara. Ele não gosta, então ele generaliza, né? Foi a melhor coisa que eu já ali na vida, pronto. Não pode ir pro outro extremo, tem que ser justo. Jump foi a coisa mais ou menos que você já leu na sua vida, né? Pronto. Isso aí. Em 95 a gente tem o Batman Eternamente, né, cara? Não tem, né, cara? Aquilo não existe. E o ano é 96 e tem uma mensal do Batman que na época se chamava Legends of the Dark Knight. E a proposta da série era a seguinte: não repetir escritor e artista, eles só poderiam participar uma vez. Então quando chegou. E quem era o editor-chefe da revista? Era o Art Goodwin, que já faleceu em 98. E quando chegou na edição 35 dessa revista, ele viu que não poderia mais acontecer isso de não repetir, porque já foram 35 edições, ou seja, 35 artistas e 35 roteiristas. E ele chamou o Tim Sale e o Tim Sale já tinha feito uma participação para participar de novo na revista do Legends of the Dark Knight. Na mesma época, o por incrível que pareça, eles chamam o Lobo também. Não sei de onde ele sacou o Lobo. O Lobo tava escrevendo uma série de TV e já tinha escrevido algumas coisas de quadrinho, mas nada pra Marvel, pra DC na época. Eu já não sei, vocês podem... Ele já tinha escrito? Ah, cara, seja feliz. E o Longo Dia das Bruxas, né, depois que ele se acertou lá com o Art, era pra ser uma série de 3 edições na Legends of the Dark Knight. Só que nisso ele pegou e chegou a perguntar pro Art e pro Frank Miller o que, que eles iam fazer com aqueles personagens do Batman ano 1. E são os mafiosos, né? E tem o comissário Gordon, os policiais corruptos lá e tal. E o Frank Miller falou assim, ó, fica à vontade, cara. Você faz com ele o que você quiser, que eu não vou fazer mais nada. E ele pegou e já falou isso pro Art, o que você acha da gente fazer um Batman no 2? E o Art Gooden deu total apoio pra ele. E assim começa o Longo Dia das Bruxas, né? Uma coisa interessante que eu li aqui é que o Mark Waid, quando ele soube que o Loeb ia fazer essa série, continuando o ano 1, ele sugeriu colocar a origem do Duas Caras, né? E aí o Loeb achou uma boa ideia e foi assim que a origem do Duas Caras entrou nessa série. Ah, então, não é originalmente a ideia pessoal, né? Até que segue um rumo meio paralelo, né? Sim, a história, só independente dessa questão da origem de Duas Caras, a história por si só já se segura, né? Tem o enredo, sim, mas acaba adicionando essa ideia, né? É, a origem do Duas Caras é um detalhe, né, ali. É um detalhe, é. Isso que eu achei que ficou até mais legal, não é uma coisa voltada pro Duas Caras, né? O Harvey Dent é bem mais importante ali, e no final que surge, né, o Duas Caras. É, isso mesmo. É estilão do filme mesmo, né, até, de certa forma. É, cara, o filme chupou muito dessa série, mas a gente não fala disso. E eu não tinha ideia disso, hein? Eu fui descobrindo conforme eu fui lendo, que eu não sabia nada do Longo Dia das Bruxas. Não sabia nada, né? Só sabia que era do Loeb, né? E tinha sido... tinha feito sucesso. Aí eu fui lendo, caramba, tô lendo o filme do Batman, né? Não tinha noção nenhuma disso. Muito legal, eu tinha lido ali nas páginas. Esses dias atrás, quando eu li, cara, eu tava passando na HBO o Cavaleiro das Trevas e parecia que em qualquer momento ia surgir um feriado ali matando alguém, cara. E é muito igual. É muito idêntico. Inclusive tem aquela cena da fuga do espantalho. Tem uma cena parecida no Begins também. Tem essa mesmo. O Begins tem algumas coisas. O Begins tem algumas coisas também da série, mas o Dark Knight tem muito mais. Né? A própria questão da frase, né? Eu acredito em Harvey Dent. Foi de lá mesmo. Daí, né? É, o David Goyer e o Christopher Nolan, eles acreditam que isso daí é uma das maiores heranças do Batman nos quadrinhos, né? O Longo Dia das Bruxas. Pô, mas é mesmo, né? E eles falam que o legado do Batman aí, eles não acham que é o Cavaleiro das Trevas. Eles acham que é o ano 1, o material do Neil Adams e o Longo Dia das Bruxas, cara. É, se tu vê, ano 1 também tem muita referência no filme, né? No Begins, né? É, Dark Knight também tem uma referência. Tem, sim. Cara, eu concordo com isso, do ano 1 e do Longo Dia das Bruxas começou a pôr essa ideia de máfia no Batman? Ou não? Foi no ano 1. Acho que isso cai perfeito com o Batman. Uma cidade, cara, porque... Corrupta, né? Um herói mais realista. É perfeito, exato. Né? Certeza. Mas aí, não tem mais atualmente, né? Nem tinha na época que o Frank Miller escreveu o ano 1 essa coisa da máfia nas histórias do Batman. Ele inseriu no ano 1, né? E aí o Loeb, ele tentou explicar a transição, né? Entre os mafiosos, as famílias rivais mafiosas e os criminosos malucos do Batman, né? O que caiu também certinho, né, cara? Pô, perfeito. É porque acabou dando uma veracidade dos inimigos do Batman, né? E mostrou realmente que eles são esquisitos, né? Porque estava dando uma visão mais real ali. Você via os mafiosos como eles viam os inimigos do Batman, então você via de uma forma bem estranha mesmo. Não é só uns carinha com roupa esquisita, né? Com colete, nem nada. É gente doida mesmo. Mais algumas informações é que é o seguinte, na época, a DC tava em terceiro lugar nas editoras que mais vendia. Então, a briga mesmo era entre a Image e entre a Marvel. E nessa época aí, quando foi lançado o Longo Dia das Bruxas, primeira edição, tem 48 páginas. E eles queriam fazer que vendesse muito. E, no caso, a Image Comics, na época, que ela tinha aquelas capas que brilhavam no escuro, aquelas que reluziam. Vocês lembram do Superman, quando foi lançado aqui no... que abriu, lançou em um formato americano e tal. Aham, eu lembro. Então, foi aquela do Apocalipse, né? Isso. Do Apocalipse. E o que eles queriam fazer? Eles queriam que tivesse bastante impacto. E eles pegaram, fizeram bastante coisa com a capa e tal, e por ter 48 páginas, ela saiu custando $2.95. Que na época, em 96, lá pros americanos, era caro, porque uma revista mensal custava $1.95. E os segundos editores da DC, essa revista do Batman, não poderia sair por menos de $6. Então foi. Eles lançaram lá a HQ pensando já no prejuízo que eles iam tomar, mas eles viram que vendeu bastante, que rendeu continuidade da história. É, só um detalhe interessante é que o Longo Dia das Bruxas era considerado um ano 2 do Batman, né? Mas já tinha sido feito um ano 2 antes, na década de 80, e na verdade ele nem seria um ano 2, era uma história particular do Batman que se chamava Batman 1980. Aí na época, quem escreveu foi o Mike Barr, ela foi engavetada, e quando saiu o ano 1 do Frank Miller, que fez bastante sucesso, a DC falou pra ele, ó, tira da gaveta, faz umas mudanças, que esse daí vai ser o ano 2, né? E ele mexeu na história, e ela saiu como o ano 2 mesmo, mas não demorou muito, ela foi tirada da cronologia, né? Então, o Long Dia das Bruxas, aí, anos depois, tomou o lugar dela. Ah, essa história não vale mais hoje? Não vale. Do Mike Barr. Interessante, pra mim, tava valendo até hoje. Não vale, essa já tá fora. E essa daí, ele teve duas histórias do Batman que foram tiradas da cronologia. Foi essa e aquela... O filho do demônio, né? Que a Thalia, tem um filho, mas que depois voltou, né? Pra cronologia. O que hoje já é considerado, praticamente, se for pensar, né? É, então. É, o Morrison devolveu essa história a marteladas, né? Pra cronologia. Pois é. É interessante que os capítulos, eles eram separados com nomes dos feriados, né? Até que cada um se passava, né, durante um feriado. Tirando o primeiro e o último capítulo. Que aí, se não me engano, até era mais páginas, até se não me engano. Que era um formato meio diferente. E aí, no caso, o capítulo 1 tinha o título de crime, né? E aí começa, no melhor estilo do Poder Chefão, a história começa com o casamento do Johnny Vitt, que era o sobrinho do mafioso, o Falcone, né? E aí tá lá na festa o Bruce Wayne, com um bom playboy, né? Tá lá curtindo a festa e também tá a Selina, que era a mulher gata. E aí, tá, enquanto tá rolando a festa, tá lá o Harvey, no, acho que se engano, no estacionamento, né? No local lá, investigando a família, né? Os mafiosos. Porque aí acabam, os capangas acabam pegando ele, acaba deixando ele desacordado, e mais tarde o Bruce Wayne vai encontrar ele, né? E aí, quando ele acorda. Mais tarde, quando acabou já a festa, tudo aí, aparece o Batman. O Batman e a mulher gata. Só que eles não estavam juntos, eles acabam se encontrando na casa do mafioso, e a mulher gata, ele tava roubando um cofre que tinha lá, que tinha joias, né? E o Batman acaba indo lá, que tava investigando, coisa da família. Aí começa lá os dois brigar, tudo acaba saindo do prédio, né? Continua aí brigando entre eles. A história acontece num momento em cima num prédio, a reunião do Harvey, Batman e o Gordon. Eles estão reunidos lá pra discutir o que eles vão fazer com a família, com o Falcone, né? É, essa parte aí é lembra muito uma cena do filme, né? É bem a cena do. É uma das primeiras semelhanças, assim, se eu for ver com um filme do Cavaleiro das Trevas, né? E essa parte aquela é importante. Aquela cena que os três estão em cima do prédio, né? É. Daí o Batman aparece pela primeira vez e aí o Harvey Dent, pô, você é um cara difícil de achar, né? Um negócio assim. Mas essa parte é importante porque ela apresenta os três personagens principais da série, né? O Batman, o James Gordon, que não era o comissário ainda, e o Harvey novo, Dent, né? E o Harvey Dent, que é o promotor público da cidade, né? É, ele tava novo 50, né? Porque hoje ele tem 120. Aí tá também rolando com isso daí, mostra mais tarde o banco da cidade querendo negociar com a família Falcone e tudo, né? Teoricamente não teria nada demais, né? Tem uma família normal, tudo, mas aí o Bruce Wayne tá contra isso, tudo pega e não deixa, né? Assim, o Batman acaba fazendo com que eles não queiram negociar, né? Acaba ele ameaça ameaça o presidente, né? Ok, então o presidente acaba recusando fazer a negociação e com isso acaba sendo assassinado, né, pela família. Morto dentro da banheira, né? E aí já começa o primeiro assassinato aí da série. Que aí mais tarde o sobrinho do Falcone, o Johnny Vitt, lá acaba sendo morto. E aí deixa a marca registrada do assassino, que é deixar a arma, que é 22, né, que o ponto... É, 22 com o número de série raspado, né? E uma chupeta, que é usada como silenciador. E no caso ele deixa uma... Não é chupeta não, cara. É bico de mamadeira. É bico de mamadeira? É igual o que silencia a arma. O nome do atirador é Tundum. É, tá, e acaba deixando também uma abóbora no local, que é por causa do... No caso, era Dia das Bruxas, no dia, né? Isso mostrar que o assassino sempre deixava algo relacionado com o feriado que estava acontecendo. Presente. Mais tarde, a mulher gato acaba ajudando o Batman, dando uma dica pra ele onde que ele tinha que ir, e aí ele e o Harvey acabam encontrando um armazém com pilhas de dinheiro, que era dinheiro da família Falcone. Eles pegam e queimam o dinheiro, né? Que é dinheiro que legal, lembra tudo. Outra grande cena do Cavaleiro das Trevas. Que eu gosto é gasolina. Mas tá... Que tá louco? É gasolina, facas, e essas coisas são baratas. Ah, é poder de água, foi decorando. Ele falou, não era querosene, era querosene que ele falava. Eu sei que é legal que ele pega o dinheiro e taca na cara do... Não, o que eu acho mais chinês, legal é que ele, né, desce, né? Ele desce da pilha de dinheiro, igual o Tupatinhas, né, cara? Que essa edição acaba terminando com um atentado que o Harvey sofre, né, na casa dele, que explode. E aí, aparentemente, ele morreu. E aí termina a primeira edição. É, vocês pegam aí o capítulo 2. Desenhos do Tim Sale, pra quem nunca tinha visto, eu sempre gostei, né? Então não fica muito diferente aí, né? É, mas os desenhos deles são meio estranhos, né? Meio no ar, assim. Ah, cara, não vou falar nada pra você, Cadinho. Não, é, mas acho no ar. Se ele tivesse desenhado Capitão América, era outra opinião. Não, eu falei que era um ruim. Ih, agora DDR. Eu acho legal pra caramba. Eu não falei que os desenhos eram ruins, eu falei que eles eram estranhos, mas eles se encaixam pro estilo da história. O DDA, agora você vai tomar, velho. Que? Porque o Tensei tá fazendo uma série do Capitão América. Ah, então, não, tô falando do Kajima. Então, mudamos de assunto agora. Você tá fazendo coisa do Capitão? Tá, faz 500 anos que ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Um dia sai. É, um dia sai. Ah, é aquela série vermelho, azul e branco? É, essa mesmo. Nossa, isso daí também. Eu pensei que esse negócio aqui foi cancelado, velho. Ué, isso ainda tá sendo feito? Eu não sabia. Pra mim tinha sido cancelado, cara. Eu também achei que ia ser cancelado, mas daí é do Lobo também? É do Lobo. É assim. E é com o Capitão. Com o nome de cor, né? Let's put a smile on that face. Então, essa capa do capítulo 2, que é a Ação de Graça, tem o Solomon Grundy aqui, né? Tá segurando um garfo de faca numa mesa que tem vários esqueletos. Cara, quando ele apareceu, eu pensei que ia dar merda. Eu falei, pronto, vai dar merda, o Lobo. Eu acho interessante que o Jeff Lobo, ele é cheio de frases de efeito, né? Aqui, Harvey Dent está morto. É, sempre começa com uma parada assim, né? Era igual, eu acredito em Gotham City, agora é Harvey Dent está morto. É cheio dessas frases de efeito. Então ele tá questionando no cara que teoricamente teria atirado no Harvey Dent, né? E aí ele mostra alguns possíveis suspeitos, uma galera com os nomes de máfia. Não sei de onde o Jeff Lobo tirou isso, deve ser do livro oficial de nomes de mafiosos, sei lá. Esse livro é legal que o... A arte do Tinseio, ela funciona muito bem, assim, colorida, mas eu acho que em preto e branco ela ficaria ainda melhor por causa desse estilo noir dele, que você vê que o Batman na sombra dá um efeito bem amedrontador. Amedrontador, é. A parada é que esses caras estão, assim, existe um esquema entre eles, que eles começam a confessar, né, todos eles confessando o mesmo esquema, só que fica claro que nenhum deles é o verdadeiro culpado, quer dizer, eles estão protegendo alguém, né, e o Batman, no meio da noite, ele sai pesquisando, né, investigando a situação pra ver o que ele consegue descobrir, e ele dá de conta com o Solomon Grundy nos esgotos, né, por que não? É bem, bem conveniente isso. E eu não sabia que o Solomon Grundy sangrava, achei que ele fosse um zumbi, cara. Solomon Grundy nasceu numa segunda-feira. E nesse esquema combinado dos mafiosos aí, na verdade era tudo pra conseguir algumas dicas a respeito do Falcone, de como tem funcionado o esquema dele, né? Já que na verdade o tal assassino não existe, o Harvey Dent também não foi morto. Ele só tava usando uma máscara pra tentar arrancar a informação dessa galera, né? Ele tava preso junto com eles. E enquanto isso, ele passa um tempo no hospital, que a mulher dele tá hospitalizada, né? Assim, é bacana que você vê nesse capítulo um pequeno aprofundamento dos personagens, né? O Batman deixa um prato de comida pro Grundy, o Gordon perde o jantar de ação de graças e a esposa dele deixa lá na mesa pra ele e tal. Quer dizer, é um negócio meio triste, assim, só a Marta tá comemorando entre eles, né? Até que o misterioso assassino chega com uma arma de novo e mata todos os mafiosos que estavam ali no jantar de ação de graças, né? Mas não deixa, a única coisa que ele deixa é uma arma, né? De novo, com o bico de mamadeira, e a suspeita continua. Pá, pá, pá. E agora eu que o Harvey se infiltrou, né? É, rapidinho, o Harvey se infiltrou nos bandidos. Aí foi o... Eles estavam com o bandido mesmo, né? Com o criminoso lá. E aí quando tava levando ele pra cela, de repente dá o blackout, né? Aí acende de novo, aparentemente não aconteceu nada, mas foi aí que troca, né? Aí o Harvey fica no lugar, disfarçado. Ah, na hora que deu aquele blackout, eu tava lendo, eu já percebi, puta, alguma coisa aconteceu aí, deve ser trocada. Eu já imaginei. Coisa mais normal do mundo, né? Não, é legal, né? Pra Natal começa com o Coringa, a primeira vez que ele apareceu nessa história. É, não sei quanto a vocês, assim, eu não gosto tanto dessa caracterização do Coringa, ficou meio galhofa, sei lá. Não ficou tão psicopático quanto poderia ser. Assim, cringe, acho, né? Tá um pouco engraçado demais, assim, sei lá. Acho que não combinou, exatamente, mas é legal que no momento que ele aparece. Isso, mas é bacana que ele aparece, já começa a tirar a suspeita dele, assim, né? O Coringa, lógico, que é um dos principais suspeitos pela psicopatia dele, mas você percebe que não é coisa dele, né? Não é ele que tá fazendo isso. Tanto que ele tá até vendo tudo isso no jornal, né? É, nesse até bizarro, né? Pô, o Coringa no jornal. Nesse capítulo aí, a empresa já coloca, já apelida o serial, né? O cara que tá matando de feriado, né? Isso, já foram dois feriados. Que é qualquer coisa, né, cara? O que leva também o Batman perguntar lá pro cara lá, o calendário, né? Que ele sempre matava as pessoas em datas importantes. E até agora eu não sei se é pior, bandido feriado ou bandido calendário. Não, o Batman acaba perseguindo o Coringa, né? Que depois acaba indo se encontrar lá com o Maroni, né? Moroni, whatever. É, o que tá acontecendo é que Moroni era a rival, né, do Falcone. Moroni, no caso, era outro é uma família... Que, no caso, era rival da família Falcone. É, família rival, isso. E o que acontece é que ele, o Gordon, questionam esse bandido do calendário, e o cara, a única coisa que ele sabe é que, né, tá acontecendo nos feriados, ele começa a ficar meio louco da cabeça, e vai falando todos os feriados possíveis que existem, assim, né? Dia da secretária, o feriado judeu, não sei o quê, ele pira, né? É. E aí depois, aí vocês falaram do Maroni, né? E o Coringa ataca eles pra tentar descobrir alguma coisa, ele ameaça o Maroni de morte, porque ele quer saber quem é o bandido feriado, né? Achando que é o Maroni que tá contratando esse cara pra matar todo mundo da família Falcone. O Batman vai proteger o cara, mas a gente vê que não é o suficiente, né? Enquanto isso, o Coringa, ele invade a casa do Harvey Dent, agora achando que pode ser o Harvey Dent, o tal do bandido feriado, né? Mas ele não mata, ele só espanca o Harvey e sai fora de lá vendo que não conseguiu nada. Humilha ele, né, cara? Pois é. Interessante que a partir daí o Harvey muda totalmente o jeito que ele age, né? Vocês notaram, né? Depois do Coringa invadir a casa dele lá, ele muda totalmente o jeito como ele age perante isso daí. É a primeira vez que uma dessas ameaças chega na casa dele, né, cara? Aí a coisa muda de figura. É. E o feriado acaba fazendo mais uma vez. No final, o assassino, né? Que descarta totalmente mais uma vez. O Coringa, né? Uhum. Ou não, né? Já que fica uma carta ali, né? Ah, é. Fica uma carta ali que o Batman até encontra e começa a suspeitar dele, né? A gente que tá lendo sabe que não foi ele, mas o Batman não. Então até agora tava como suspeito era o Coringa, o Harvey e o Moroni, né? E alguém do Moroni. Então, mas o Harvey não realmente... Mas o Harvey já se encaixava aí dentro da suspeita do Batman aí, de matar as pessoas? Não, assim, tava suspeito pelo Coringa, né? Assim, o que se mostrou como suspeito até o ponto foi esses três, o Harvey, pela questão do Coringa ter ido até lá, né? Pelo menos o Coringa estaria suspeitando dele. Ah, tá. Mas não se via nada muito assim, né? Não teria o porquê de um promotor fazer isso, né? Pro cara que era bom fazer isso, né? Então... próximo capítulo é no feriado do Ano Novo, né? Então ele se passa na véspera do Ano Novo, e aí começa com o Coringa, que roubou um avião, e a ideia dele é lançar o gás do riso na cidade inteira, né? Porque ele fala que a cidade é pequena demais para dois maníacos homicidas, né? Então ele quer provar que ele é o mais maníaco homicida de todos, né? Aí, nisso, o Batman tá tentando deter ele, e enquanto isso, o assassino vai matar o Alberto Falcone, né? Que é o filho do Falcone, que ele tava num navio e aparentemente ele é morto, né? Depois a gente vai ver que não é bem assim, mas... Aí não, eu acho. Não é spoiler. A única que punha no local foi a tia dele, né? É. Ela não vê quem que mata, mas ele só vê ele caído lá, né? Na água, né? A água cheia de sangue. E essa cena do Tim Sale. E os é coisas que ele sempre deixa, né? A arma, a mamadeira. Coloca também a irmã do Falcone como uma nova suspeita, né? Porque ela já teve. O filho dela já morreu e agora o filho do Falcone. Então já é mais uma suspeita aí, né? E a arma que usam é uma arma 22, né? Que é uma arma leve também. E é fácil de. É interessante de falar desse filho do Falcone que morreu, que é o cara que ele era meio excluído. Né? O Falcone mesmo não dava muito valor pra ele. Queria que ele era meio deixado de lado. Ele usava óculos. Ele era o filho que usava óculos. Ele não era muito ligado nos negócios da família, né? Não, mas ele tentava se inteirar, né, cara? Mas ele era rejeitado, né? Bullying familiar. Cara, e essa página da morte dele, com o sangue escorrendo na água e o navio passando, é muito boa, cara. Mas então, né, enquanto isso, o Harvey Dent começou a investigar e ele acabou descobrindo uma ligação entre o Bruce Wayne e o Carmine Falcone. Aí no próximo capítulo, que é o do Dia dos Namorados, ele vai até a casa do Gordon, né, o Harvey Dent vai até a casa do Gordon pra falar sobre essa ligação que ele descobriu, né, entre o Bruce Wayne e o Falcone. E aí os dois vão lá na mansão Wayne procurar o Bruce, né, mas ele não tava em casa e eles acabam deixando... Na verdade, ele tá, né? Só que ele tá sob o controle da Era Venenosa, né? Não, nessa hora ele não tá, não. Ele tá lá no cemitério. Ele não tá indo? Não, ele tá lá no cemitério. Acho que é no cemitério que... Eu lembro que ele chega na casa dele, da Era Venenosa, já tá lá, cara. É, mas isso é depois. Que aí o Batman, ele tá lá no cemitério, o Falcone tá lá em frente ao túmulo do filho dele, e aí o Batman começa a suspeitar que o próprio Carmine é o assassino, né? E que a morte do filho dele foi como se ele quisesse apagar, assim, dizer... Ah, o meu filho morreu, então eu não sou assassino, sabe? Quisesse encobertar. E, só que aí nisso a mulher gato aparece, né? E ela acaba salvando, né, o Bruce, né? Que o Falcone ia atirar nele. E aí o Batman começa a suspeitar da mulher gato também. Porque ele diz que ela sempre aparece quando ele tá perto do Falcone. Cara, quando eu comecei a ler, cara, e eu vou ser sincero, até hoje eu acho ela meio uma personagem que não teve muito nada a ver, viu, cara? Eu penso que eles foram colocando ela mais só pra, tipo, precisa de alguma ajuda ali. Aí não é ela. Como. Se caísse uma pista do ar, ela tá ali, entendeu? É, ela que tinha jogado, né? Eu também fiquei um pouco com essa impressão. Sorte que não é muito... Não é tão usado, né? É. Sim, se fosse colocasse mais, ele ia ficar meio... Ia estragar mesmo, eu acho. Eu achei que dava ter dado uma explicaçãozinha melhor, sabe? É. Uma ligação mais verossímil. Então, aí nisso, A Era Venenosa tá disfarçada, né? E ela entrega uma flor pro Bruce Wayne. E aí o Bruce Wayne se corta, né? Com o espinho da flor, que tava com um veneno, né? E aí ele começa a ser controlado pela Era Venenosa. Enquanto isso, né? Os homens do Moroni estão esperando ele em frente ao restaurante. E o assassino ataca de novo e mata todos os homens do Moroni que estavam dentro do carro. É, tipo, os homens de confiança em termos, né, cara? É. E aí deixa lá de novo a arma, o bico da mamadeira e uma caixa de bombom. Então, no caso, até agora, quem tava mais suspeito era o próprio pai, né, o Falcone. A mulher gato começou a ser suspeita e, no caso, também o próprio Bruce Wayne, né? Tava, e a tia, né, do Alberto. Lembrando agora, que agora o Bruce fica sob o controle da Era, né? É. Quando termina esse capítulo, ele tá sob o controle da Era Venenosa, encontrando ela. Eu fico imaginando o que o Alfred tava fazendo nessa hora, né, cara? Será que ele não notava? O Alfred tava levando uma vela lá pros dois, né? Não, cara, eu sei lá, velho. Será que ele não vai notar que tem uma mulher que é verde, tá, né? É, que tá em volta de plantas e ela tá controlando o Bruce, né, cara? E eu acho que o Alfred é viado, cara. Que isso. É um mordomo gay, tá ligado? O cara já é inglês, que já é estranho. Que isso, cara? Todo não. Inglês é meio estranho. Mas um suspeito aí, né? Mordomo, cara. É verdade, porque a hora que o Gordon e o Harvey iam lá, ele tentava desconversar, né, cara? É, ele tá só nos panos quentes ali, velho. O mordomo é viado e malandro ainda, cara. See to them. You're just a freak. like me. Então, primeira parte é o dia de São Patrício. A Sofia, né? Sofia Gigante Falcone, ela é solta da cadeia. E eu achei... A personagem é uma escrota, cara. Eu achei que não tinha necessidade de desenhar ela daquela forma, cara. Pô, só o nariz dela, cara, é maior que a mão. Não, mas não tinha necessidade, cara, de incluir uma figura tão louca assim, cara. Acho que... Inclusive que eles tentaram colocar uma coisa mais fantástica no, na família ali, né? Deixar a coisa mais quadrinhos mesmo, eu percebi. Ficou uma coisa até meio que sobre-humana o jeito não, dela, né? Ela parece monstro. É assim, é meio que uma ligação entre os mafiosos e os bandidos malucos dentro da própria família. É que eu pensava que ela era uma aberração, cara, na hora que eu vi ela. E ela é mesmo. Faltou ela ter bigode. Tem pelo na teta, né, cara? E o Bruce Wayne continua sendo manipulado pela Era. Né? É. E ele vai lá e acaba aceitando um acordo do banco de Gotham com o Falcone, né? E libera todo investimento que ele precisava, né? E isso daí faz o Harvey Dent ficar mais desconfiado ainda dele, né? E nessa daí eu acho que a única participação importante é a Mulher-Gato ver o que ela, como Selina Kyle, ela tenta dar pro Bruce, o Bruce não quer, ela fica, mas caramba, ele pelo menos dá uma desculpa mais rapada, né? E ela vê que era venenosa. O Bruce já tem um mordomo, né, velho? Não, ele fala que ele vai dormir mais cedo, mas nessa daí ele só fala não, não responde, né? Daí a mulher gato vê que a era venenosa tá controlando ele lá e vai lá e liberta o mind control dele, né? E ela tá fazendo isso tudo a mano do Falcone. É, no final ela pega e volta pro Falcone e fala assim, foi mal, não deu pra concluir. Ele fala assim, não, tudo bem. É, vamos tentar aí de algumas mais formas possíveis, né? Que ele vai contratando ao longo da série aí mais e mais maníacos, né? É, o feriado mata mais capangas do Falcone, né? E deixa... Qual que é do dia de São Patrício mesmo que ele deixa lá? Acho que é um gnomo, né? Que ele é, um que diabos é dia de São Patrício? Coisa irlandesa. É, da irlandesa, é um feriado religioso. É irlandês, sim. Inclusive, existe uma rede de pubs irlandeses que se chama St. Patrick. Uhum. É, então, daí o feriado deixa lá a arma, o 22, o número raspado, o bico de uma madeira e o duende lá, como São Patrício. Eu vi gnomos. Bom, e a segunda parte é o dia da mentira, que o Falcone contrata o Charada pra tentar descobrir quem é o feriado, né? E ele fica lá fazendo várias teorias, né? Enquanto o Batman vai lá no Asilo Arkham falar com o calendário de novo, né? Pra tentar descobrir quem é, né, cara? E nessa parte aí, é interessante que o Gordon fala assim, você já reparou que você que tá traindo esses caras pra idade? Antes aqui era violento, mas não era tão louco, né? Ele fala desse jeito, cara. Você atrai a personalidade desses caras pra cá. É, mas a ideia da série é bem essa, né? Os vilões malucos só começaram a surgir depois que o Batman apareceu, né? Pois é. Ele também é maluco, né? Também. Exatamente, é maluco. Os caras são, sai vestido de... Eu tenho inimigo maluco, mas também ele não salva não, meu. Zoom and do jeito que ele é. E o Batman tenta desconversar, falando que não, que o mordomo dele não acha a mesma coisa, que ele blá blá blá de sempre. É, o calendário vai lá e fala um monte de coisa pra ele, ele pega e sai puto de lá, não sabendo também. E nisso daí o Charada falando pro Falcone, fala pra ele que ele só chega à conclusão de que a única pessoa que pode ser o feriado, que é o próprio Falcone. E o Falcone e a filha dele caem na risada com isso, né? E ela manda, o Falcone manda, fala pra Sofia tirar o Charada de lá, e a hora que o Charada tá lá do lado de fora, lá aparece o feriado de novo e mete bala no Charada, só que faz o desenho dele na parede, né? Nossa, achei muito legal essa cena. E o Charada... cagaço. É, e o Charada pergunta assim, e quando um matador não mata, né? E deixa lá, né? Como no dia da mentira. Você tem certeza aí, né? É a única vez que é dia da mentira, ele não matou, né? É. Ia nos poupar de várias histórias com isso, com o Charada. Eu achei legal que mostrou bem o Charada bem escroto, assim, tipo, ele não... Bem merda, né, o jeito dele, ele só é a parte mental mesmo. É, e é interessante... Ele ficou morrendo de medo. É interessante você ver também que só pelo fato do Falcone ir atrás dos caras mais malucos, é que ele tá realmente preocupado com isso, né? Ele não tá conseguindo achar uma solução, né? It's all part of the plan. É, o capítulo 5 começa com o Espantalho fugindo do asilo Arca, né? É, o Batman tenta capturar ele, só que ele é atingido pelas drogas do medo dele. Drogas. É, essa cena até lembra bastante o Dark Knight. Dark Knight não, o Batman Begins, né? Aquela fuga lá com o cavalo, com os olhos de fogo e tal. Bem desenhada pelo Sale também, né? A Sofia Falcone vai atrás de um possível fornecedor de armas do feriado, né, que ele estaria comprando as 22 lá. Só que ela chega muito tarde lá e o vendedor de armas já foi morto pelo feriado. Aí o Gordon e a polícia vão atrás do Bruce Wayne, né? Que já, por causa do efeito da era venenosa, tá sendo suspeito. Só que ele ainda sobre efeito das drogas do Espantalho, ele foge até a lápide da mãe dele. Aí você vê que o feriado tá bem mais um passo à frente praticamente, né, de quase todo mundo aí, né? Que ele tá matando pra não deixar traços de rastros, né, de quem ele é, pra ninguém pegar ele. É, então aqui no início do Dia dos Pais, o Bruce, ele lembra que o pai dele teve uma ligação com o Falcone, né? Porque o Falcone tinha sido baleado pelo rival dele, né? Pelo Moroni. Isso daí já tinha sido mencionado no primeiro capítulo, né? É, mas aqui ele lembra da história toda. É, né? aqui é toda a história. É, então... E explica mesmo qual que é a ligação, o que tem realmente a ver, né? É. Quando mostra mesmo essas cenas. Então, aí o Falcone foi baleado, e aí o pai do Falcone, que era o Vincent Falcone, entrou na casa dele com o filho baleado e pediu pra ele salvar, né, o filho dele sem contar pra ninguém, né? Então o Thomas Wayne operou ele ali em cima da mesa e de graça, né? E não falou, nunca mais falou nada pra ninguém. E essa ligação é que o Harvey Dent descobriu, né? E por isso o Bruce Wayne acabou sendo preso, né? Por causa dessa ligação. Aí o Alfred é interrogado e tem aquela cena toda lá de julgamento, mas aí no final o Bruce Wayne acaba solto, né? E aí, o assassinato da vez é do pai do Luigi Moroni, que é o Sal Moroni, né? Os dois estavam conversando lá sobre o assassino. E ele dizendo que o pai dele faria, né, cara? É, e ele dizendo que a culpa é do Romano, né? E que ele tinha que pegar o Romano antes que o Romano pegasse ele, né? E aí, essa cena é muito maneira, porque ele tá... É, não dá pra identificar muito bem essa fruta, mas... Enfim, é uma outra referência ao Poderoso Chefão. Chefão, né? Porque o pai... Eu achei muito boa a cena do Brasil. Ele lá também, né? É, o Vito Corleone, ele morre comendo laranja com o neto dele, né? E aqui, ele tá lá com uma fruta que não dá pra... E não é só isso, não. Não é só isso, não. A hora que ele é baleado, ele tava comprando laranja também. Não, ele tava comendo laranja. Num cenário muito parecido com esse. Era, assim, fundos de uma casa. Não, tô falando do filme. Não, a laranja aparece em todo lugar, cara. É, no filme, sempre quando aparece laranja, é porque alguém vai morrer no filme. É, vai dar merda. A hora que ele é baleado, aparece... Ele tava comprando laranja. Ah, sim. Na hora que ele é baleado, mas quando ele morre... Isso, tá... isso. E essa é uma referência muito maneira. Nossa, isso daí foi muito legal, cara. E aí o assassino deixa lá a arma, o bico da mamadeira e uma gravata, né, marcando o dia do jogo. É muito legal essa ideia da gravata, que é presente pra pai, né? Presente de pai. Eu dou meio. Ter deixado o bico da mamadeira na laranja, né, fazer uma carinha, assim. E aí nisso a gente vê também que o Espantalho e o Chapeleiro Louco estão trabalhando pro Falcone, e o Harvey Dent começa meio a loucura dele. Porque ele não concordou com o julgamento, né, do Wayne, e ele acha que é como se estivessem jogando uma moeda, né? Cara, ele ganhava, coroa eu perdia, né? E aí ele que começa a loucura dele com a moeda, né? Ele começa a ficar larga de ser uma simples caçada ao feriado pra se tornar uma obsessão dele. Ele começa a ficar mais afastado da esposa dele, né? Isso. Acaba levantando mais suspeitas pro lado dele. Tanto é que o Batman chega a sugerir até pro Gordon, né, que ele talvez esteja feriado, né? E aí, no final, o Moroni aparece no escritório do Harvey Dent, né, e ele depois de ter morto o pai dele, né, o pai dele ser morto, né? É. E ele quer fazer uma parceria com o Dent pra pegar o Falcone. E o próximo é o dia da independência, né? Dessa vez o feriado não mata ninguém da mata, e sim um legista que tinha examinado o cadáver do filho do cara, Rony, essa história, aparece tanta gente nessa história. O Jeff Loeb, ele tem essa parada de toda a história que ele escreve, tem que colocar milhões de personagens, né, cara? Eu jurava que no dia da independência apareceu o Dom Pedro aí, velho. ia ser demais, cara. Só faltou ele aí. Tendo caganeira ainda. Voltando ao assunto. Feriado mata o legista que examinou o corpo do filho do Falcone, né? Uhum. o Batman captura o Espantalho, o Chapeleiro Louco, que já tava trabalhando com o Falcone, eles descobrem que o Falcone que tinha contratado os dois, né? Uhum. O criado romano começa a sessão do tribunal, o Moroni iria entregar o Falcone, né? Mas o Moroni trai o acordo que fez com o Harvey e joga um aço na cara do Harvey. É. Aí é a origem do Senhor Duas Caras. É. O Harvey foge do hospital, assim como no Nightmare, mas não tem nada de Coringa nessa versão. Enquanto isso, a Carla Falcone Vitti é assassinada pelo feriado. É, no dia do trabalho, o Harvey tá desaparecido, né? E todos acham que ele era o feriado. Gordon muda Moroni de cela, pois eles acreditam que o feriado é atrás dele. É, o feriado aparece, mata Moroni e a gente vê o rosto dele finalmente. Tem um negócio legal aqui, que o Batman vai conversar com o comissário Gordon, quer dizer, o capitão Gordon, né? E o Batman não acredita de jeito nenhum que o Harvey Dent pode ter cruzado a linha, né? E aí o Gordon fala que ele tá envolvido demais e que o julgamento dele pode não ser imparcial, né? Aí ele fala pra ele achar o Harvey. Enquanto a Carla, a irmã do Falcone, é assassinada, né? E o que tira todas as dúvidas se ela tinha alguma ligação com os assassinatos, né? E também a gente vê que a filha do Falcone tinha um relacionamento com o Saul, né, cara? O cara que tava preso lá e tal. Quem tem relacionamento com o Saul é o Mar, né, cara? Saul. Part of the plan. No final do dia do trabalho, né, o assassinato é o do próprio Moroni, né? É verdade. Aí já vai pro capítulo 8, o último capítulo. No caso, também fora o primeiro, é o capítulo também que não é relacionado a nenhum dia de feriado. E aí já começa mostrando que feriado era o Alberto Falcone, tinha andado como morto, mas na verdade era ele. Pô, e aí a única pessoa que não suspeitava. Não, cara, mas isso daí foi bem fraquinho, né, cara? Ele aparecer do nada aí, sei lá. Ah. Sei, eu achei melhor ele do que a outra explicação que eles vão dar mais tarde aí. Ah, tá, sério, cara? Faz sentido, mas eu achei a outra muito forçada. Sinto que eu já imaginava de ser ele, mas eu achei a outra explicação que eles tentam dar depois, achei muito forçado. Eu gostei mais da outra, cara. Faz mais sentido também. Eu achei que viajou muito. E aí tem uma cena que mostra quando tá o Gordon e o Moroni e um guarda lá, que eles estavam junto com o Moroni pra ninguém, pro feriado não chegar e não matar nada. Aí o feriado chega, tudo, consegue matar o Moroni e aí mostra que o guarda que tava ali era na verdade o Batman, disfarçado, né? Outra coisa que deu Dark Knight. Bem parecido com o do Dark Knight, só que no caso no filme era o Gordon, né? Disfarçado de policial. O Batman espanca o cara praticamente, né? É muito bizarro. O Gordon fala e aí, que o Alberto explica, que fez isso pra mostrar pro pai que ele era alguém, né? Que o pai dele sempre deixava ele de lado, tudo, ele queria aparecer, né? Mostrar que ele era capaz de fazer alguma coisa. Aí, mais tarde, eles pegam ele, aí mais tarde o Harvey volta. Só que nessa hora já tava como duas caras, já tava desfigurado tudo por causa do ácido. E ele tá junto com os outros vilões, todos os outros vilões que apareceram durante a saga. Então, ele tá tentando matar. Esse é o ponto de virada, né? Aqui que acaba os mafiosos e entram os bandidos do Batman mesmo. É interessante que pegou um cara que estaria nessa ligação, que seria um promotor tudo, só que agora já teria virado um super vilão, né? É. Então, aí que... Né? Não, e nessa cena da história, aí... Junto, Marvin. Aparece todos os vilões, né, cara? Que apareceu lá, né? Os mais importantes, né, cara? Eu achei interessante, mas eu achei meio forçado colocar todos os vilões ali. Você percebe bem que eu acho caiu até com a história, mas você percebe que foi porque peguei só pra pôr todos, né? Eu acho forçado colocar o Solomon Grand numa história de mafioso. Solomon Grand na segunda-feira, ponto. Então, essa parada de botar os vilões todos juntos é forçado, mas é muito mais simbólico, né, do que realmente pra fazer a história funcionar, né? Tirando o Grand, né, velho? Ele foi ultra mega apelação, né? Eu achei interessante o Grand aparecer ali no esgoto aquela hora ali. Acho que mas é só isso, mas ter... não precisava ter... Eu fico pensando o que o Harvey falou. Não, já que você nasceu numa segunda-feira, o que você acha da gente subir em cima? A cara é dividida no meio, vão subir em cima e tocar o foda-se. Tô indo atrás de gente aí que nasceu na segunda-feira aí pra gente formar um grupo aí, ó. Os dois caras matam o Falcone, né? E ele se entrega, né? Uhum. Então. E aí no final a gente vê a esposa do Clarence Dent, a Gilda, queimando os objetos que quem usava era o feriado. É, e antes disso, a gente esqueceu de falar, mas o Harvey começou a aparecer bem mais suspeito, porque quando mataram o filho do Falcone, ele apareceu na casa dele com o cabelo todo... molhado. Todo molhado, e era justamente no ano novo, né? Nevando, ou provavelmente chovendo também. E tem uma hora também que a Gilda pega o Harvey mexendo em arma, né? E ela fala assim pra ele, você nunca traz essas coisas pra dentro de casa, por que, que você tá trazendo agora, né? Daí já fica aquela dúvida meio no ar, né, cara? Começa a dar suspeitas do Harvey, né? Mas aí no final a gente vê a mulher dele queimando os objetos do... Ela estudou todos os jeitos, né? Ela viu que se ela raspasse uma 22, o registro, ela via que não iam conseguir rastrear a arma. Ela viu que era uma arma boa pra se usar, né? Que era leve pra uma mulher. Viu que o bico de mamadeira era um bom silenciador, né? E era bem caseirão, né? E no final lá ela aparece queimando, ela no final ela aparece falando, né? Eu acredito em Harvey Dent, né? Eu achei muito forçado ter sido ela. Porque na história, segue aquele estilo detetive, né? Estilo policial, assim, tudo. Só que detalhe, não dá pra você suspeitar dela. Então, parece que foi andando tudo a história assim, aí no final pegou, pum, ela, acabou. Não dava pra, não tinha nenhuma pista mostrando ela. Isso eu achei ruim. Agora, assim, eu tive algumas entrevistas com o Jeff Loeb, ele não confirmou que ela era assassina. Ele deixou em aberto. Até hoje fica ainda assim, tem gente que ainda acha que pode ter sido o Harvey mesmo. Eu prefiro acreditar que é o Harvey, cara, porque eu acho que dá muito na cara, sei lá. O Loeb disse que preferia que cada leitor decidisse quem eles achavam que era o verdadeiro assassino. E assim, na hora que o Harvey vai se entregar, né, já o Duas Caras, né, que ele vai se entregar pra polícia, ele diz que existem dois feriados. Ele fala isso mesmo. Aí o Batman deduz que um deles era o Alberto e o outro era o próprio Harvey, porque ele matou o Romano com uma 22, então que ele seria o segundo feriado. Mas a Wizard americana elaborou uma teoria meio louca de que tanto a Gilda quanto o Alberto seriam os assassinos. A Gilda teria cometido os três primeiros assassinatos, e aí depois ela parou, e a partir do quarto o assassino seria o Alberto. Por quê? Porque depois do terceiro ela conseguiu o que ela queria, que era a casa, e aí o Alberto passou a fazer os assassinatos, né? Pra minar os homens do Moroni, né? Eu não gosto de pensar ela como assassino, porque eu achei meio muito... Sei lá, não gostei dela. Eu gosto de pensar que o Harvey é assassino e ela sabia de tudo, mas ela não queria acreditar, e ela só acredita no final, cara. Fui imaginado o Alberto sendo, no máximo, talvez o Harvey, e esquecer aquela última cena. Eu não gostei, viu, daquela última cena, ela queimando. No máximo, ela sabia, mas só não, isso também. Mas se a gente fosse considerar, eu acho que ela no A partir do momento que ele se torna Duas Caras, ele aparece publicamente de novo, eu acho que... Eu acredito que... Vamos pensar assim, que ela fica louca e ela tá tentando encobrir o marido dela, entendeu? Melhor do que o da Wizard. Conforme vocês foram lendo, vocês iam suspeitando de quem? Logo no começo eu já tava começando a suspeitar do Alberto. Suspeitei do Harvey o tempo todo. E eu suspeitei da mulher também, a irmã do Falcone, cara. Ela queria tomar Gotham pra ela. Eu imaginava talvez dela, e aí eu comecei a imaginar principalmente o Alberto depois que ele morreu, porque eu imaginei vão dar como morto e pronto. Principalmente porque quando ele morreu, eu tava sozinho ali, só tava ela, né? Não tinha muita gente e ela nem tinha visto o Diggle. Então é por isso que eu acabei imaginando, né? Na hora que eu bati o olho, eu imaginei, só falta ser ele, né? Por isso que eu achei legal pra ser ele, né? Tipo, eu fui seguindo as ideias, tudo. Aí eu não gostei desse negócio de pôr a Gilda do nada, assim. Do Harvey até que vai. É pegadinha do malandro, né, cara? De repente aparece a mina, ela assassina. O Loeb tinha que estragar de algum jeito, né? Senão não é ele, né, cara? Mas, Felipe, você acreditava que foi a Gilda mesmo, no feriado? Não, não achava. Também achei muito escroto aparecer ela do nada. Ficou muito sem sentido, cara. Esse tipo de elemento surpresa gratuito, assim, é o que deixa a história meio caída, né? Tava indo... Mulher, gato, Salomon Grande e Gilda, né? Por favor, né? Trindade, mas, né? Mas o problema é que a Mulher Gato e o Grande, tudo assim, os supervilões, você até entende naquela questão assim, daqui ainda é uma história de super-herói e tudo. Agora o dela, não vejo nenhum motivo, não tem, acho que nenhuma desculpa, né? Porque o fato até de ter colocado um monte de supervilão é uma coisa meio forçada, assim, mas vai ficando, você até entende aquela questão. Não é um mundo fantástico, né? Ainda não é um mundo real mesmo. Então é uma colisão das duas ideias. ideias, né? Coisas de mafioso e super vilão. Até que tem uma desculpa. A galera dela eu achei muito. Só por ela ser uma pessoa normal, né? O Alberto, pelo menos, era filho de mafioso, tava ali no meio. É, Harvey, ele também teria o conhecimento também, né, cara? Pra executar isso, né? É, então, eu acho tudo isso forçado. A pessoa não conhece nada, só que é casada com ele. Não tem nada a ver, né? O Harvey, pelo menos, era um puta motor. O Harvey ficou, tava ficando possessivo, tudo, né? Então, tinha um motivo, né? Tall. Part of the plan. É, então a conclusão da série é a seguinte: esqueça a última página. Né? Ou se morre como herói, ou se vive bastante feliz. Boa. É, o Jorge Lobo escreveu essa história a ponto de virar um vilão, porque o começo tava legal, aí foi. É, porque ele é um protetor silencioso, né? Então, pode ficar por aqui, até semana que vem. Não deixou eu terminar, cara. Esse final, pô, que acaba da série, mas é um filme foda, cara. Mas esse final da narração do Gordon é muito chato, é. Ah, que isso? Eu achei meio for dumb. Achei meio. Não muda nada no filme. O interessante é que tipo, não muda nada no filme. Então, por isso que não chegou a estranhar nem nada. Mas eu acho meio. Não, mas ele serve pra dar uma carga dramática. Ele serve pra falar. Ó, eu acho que não digo dramática, mas eu digo uma carga meio. Eu achei meio infantilóide, que você percebe que ele meio explicando pro moleque lá, sabe? Então veio o moleque que ele vê a gente, né? Ele tá me explicando pra gente, eu achei meio. É, ele quis dar uma de. Sei lá, o Gordon foi louco depois de caçar o corinho das caras, né? Tinha muito palegos aquela explicação lá. Ó, aquela cena que ele liga a Batpod lá e sai lá da polícia lá, ele começa a desviar dos carros lá e a narração do Gordon lá é muito foda, cara. Pra mim é muito foda. Fanboyzada. É, porque o Batman, na verdade, é legal pra caramba, mas o roteiro dele é bem furadinho, hein? O roteiro dele, se for ver, não é bom. Que isso, cara? Você tá falando, velho? Você quer que eu fique uma dica te expulsando como que pode, cara? Eu adoro o filme. Vai tomar no seu cu, cara. Eu acho melhor de filme. Agora eu quero perder a paciência aqui, ó. Vai se fuder, velho. Mas é, meu. Por causa que eu vou ver... Peraí. Ó, quero fazer uma pergunta pra você. Marvel ou DC? Marvel. Marvel. Não, puta, mas Batman... É burro, Eu acho um dos melhores filmes de super-herói, né? Só que o roteiro é fraco. Então, a direção foi muito boa. Pra conseguir fazer um puta filme. Mas se pegar e analisar o roteiro, é que lá. Cara, o roteiro é fraco, cara. O roteiro é amarradinho direitinho, velho. É, não, calma aí. Explica aí, cara. Por que você acha furado? É, cara. Nossa, que isso. Cara, você tem que estar. Dá graças a Deus do David Goyer conseguir escrever daquele jeito, cara. Não, mas se você for pegar só a questão do roteiro, por causa que a. Primeiro que a questão, o Coringa ficava fazendo plano. O Coringa se apresenta como um personagem caótico. Então você mostra bem que o plano dele teoricamente estaria desde o começo. E eu acho que ele não tinha plano dele, não, viu, cara? Fica... Não, cara, olha só, ele tinha plano sim. Só que ele fala exatamente o contrário. Ele se diz um elemento caótico, que ele não tem planos, mas na verdade ele tem muitos planos, cara. É lógico que ele tem, cara. É só fachada, é tudo fachada. Só que não, sei lá, não consigo ver essa ideia de fachada. Ele mostra bem aquilo lá, não teria porquê dele mentir sobre isso. Eu não vejo motivo. Porque ele fazia o que ele queria, né? Eu não vejo. E aquele negócio. Foi aquela coisa, ele fazia um plano, aí o Batman e o Gordon faziam um plano em cima disso daí, que aí ele já tava com outro plano, então é muito questão de prever o que o outro ia fazer. Isso daí ficou meio estranho. Ué, não é assim não, que é o coração, caralho! Ah, mas não de jeito. Cara, lá, o outro matou o Gordon, aí com isso ele já tava planejado que aí ele ia estar disfarçado, porque aí já ia estar planejado que ele ia fugir, que aí já ia estar planejado que o Gordon ia pegar ele, que aí ia fazer tudo isso. Tava muito, mas, muito cara, bem. É, o plano pra pegar um terrorista maluco, cara, tem que ser bem feito, porra. Não, tem que ser bem feito, só que aquele negócio, eles estavam fazendo um plano em cima do plano que ele fez, o qual ele teria feito outro plano, tava muita coisa em cima de coisa. Ué, então, cara, eles são muito... detetives, caralho, eles pensam. Mas detalhe, eles estavam pensando numa mente caótica. É, que deu certo, sorte é deles, sorte é ferrado. Não, deu certo, só que aquele negócio não teria. Ficou muito estranho. Ataque de fanboy é foda, né, cara? Não, pior que detalhe, eu adoro o filme. Não é legal de ser fanboy, porque eu adoro, eu acho muito bom. Então eu falo, o diretor fez muito bem, conseguiu fazer um puta filme. Só que se você for pegar e parar e analisar o roteiro ele não é muito funcional. Ah, cara, eu acho o roteiro sensacional. E não sei como foi, não foi indicado pra você. É bem feito e tudo, mas não, como roteiro, não. Eu falo isso não é nem por gostar de Marvel, é porque eu sou roteirista. Então eu assisto o filme ali, eu vou analisando as partes do roteiro. Eu achei que ficou muita ponta ali, não digo ponta solta, mas digo coisa de forçado ali. Fechou as pontas de forma meio brusca, eu achei. Esse aqui é um filme de 5 horas, então, é isso? Se for seguir a ideia que o roteiro começou a propor, tem algo assim. Então por isso que eu falo, não tem como fazer do jeito. Mas é só na direção mesmo que ia salvar a direção, a interpretação. Eu não cara, tô conhecendo o filme. 5 horas mas... com aquele Coringa escrotizando geral, cara, eu toparia, viu, cara? Ah, eu também, faço. Entraria no cinema com um sorrisão e sairia com outro. Pô, você nem sente passar o tempo. Não, cara. Não, passa rápido. Eu fui assistir esse filme 2 vezes, cara. Eu não me arrependi, não. Só se não... passar o tempo se você tiver vontade de ir no banheiro. Nossa. Aconteceu na quarta vez que eu... comentário oportuno. Não, é... tava assistindo pela quarta vez seguida sem levantar pra nada, né? Não. Mas peraí, eu quero entrar no aspecto técnico da coisa. O Mitocondria, você falou que é roteirista? Então explica aí o que você tá achando que tá furado. Use palavras técnicas. Não, então é essa ideia. É que, puta, é que eu teria que pegar o filme certinho assim pra mim. Não corta a gravação, não. Vai pôr isso aqui no ar que você vai ser xingado por todo mundo. Não, mas é essa ideia. Que as coisas ficaram muito. Se mostra de forma imprevisível. Só que você percebe que só iria funcionar. O roteiro só iria andar se um já soubesse o que o outro tá fazendo. Se fosse uma coisa organizada entre as pessoas. Entre as pessoas que eu digo assim, entre o básico e tudo junto, funcionaria. Só que o problema é que era um indo atrás do outro. Fica forçado a ideia de já saber. Saber o que um tá fazendo, por causa que um começa a fazer um plano, seguindo que o outro vai fazer o plano, seguindo que ele já tinha feito tudo. É um fazendo plano em cima do outro. Então fica forçado isso daí. Achei que ficou muito pra história poder correr, né? Achei meio estranho isso daí. Essa ideia do Coringa fazer plano, a ideia do Coringa fazer plano, eu achei que é interessante. Ficou bom filme, mas se você for parar e analisar, é meio estranho um cara daquele jeito planejar tudo. Ah, cara, ele é um cachorro perseguindo carro, cara. Se ele pegasse um... Então, o cachorro perseguindo carros não faz plano. Ah, cara, mas aí é que tá. Ele é muito inteligente. Só que ele é completamente louco. E ele tenta passar uma fachada de que ele é completamente maluco. Mas, na verdade, ele é muito inteligente. É isso mesmo. Não, ele é inteligente tudo. Só que aquele negócio teria que mostrar mais essa questão de que pro Batman e pro Gordon ele tá sendo um agente do caos. E pra nós, a gente teria que perceber essa ideia de que, na verdade, ele tá planejando. Só que não mostra. Bom, não, mas mostra, cara. Essa, não explica. Ah, não, cara. Aí você tá querendo explicação pra telespectador idiota, cara. É, não, mas olha só. Primeiro você reclamou do final, que é didático. Aí agora você quer um negócio didático? Acabou de cair de contradição desgraçada aí, cara. É você parar e ficar falando. Isso daí tem que estar implícito no personagem. Que é o contrário. O que tá implícito no personagem é a ideia caótica dele. Não a ideia de ordem. A ideia de ordem você vai percebendo conforme vai mexendo os planos. Só que aí o personagem já tava enraizado de outra forma. É que negócio. Nossa, o personagem já aparece de uma forma e age de outra forma. Que monte de merda, cara. O cara vem falar que é roteirista ainda. Eu vou me matar. Deixa eu pular da janela aqui. Mas o roteiro você não pode se estressar por causa disso, cara. Pô, eu tô dando risada aqui porque eu adorei o filme. Nada que você me disser vai me fazer mudar de opinião, triste, né? Eu adoro o filme. Eu adorei o Batman. Nossa, é um roteiro que não é tudo isso. O filme em si, a direção, a interpretação, tudo é bem. Leva mais conceito do que o roteiro. O roteiro é uma coisa básica. Então o que é bom pra você? Titanic é bom? Homem-Aranha 3. Ah, é chato. Tá, Homem-Aranha 3 é um roteiro e é tudo. Homem-Aranha 3 é uma merda em tudo. Tem nada que salva, né?